7-2-0, autorizado pouso sistema 0, verso 08, grau 042. Apollo 1230, clear to line up and contact runway 10. Autorizado cruzamento no 7, após processo de motocicleta, desce mais cima, na linha solo, 121 do solo. Do 60, no colo 23, chama o controle, 120 do solo 8. 208, bom dia. Controle, Salvador, bom dia, Charamia 3 do Nuno. decolagem, que devia sair da São Paulo para Novo Porto, 8-0. 3-0, pode voar direto no Leda, né? 3-1. Essa é a minha 3-1-1, após passar 2-1, está indo para o lado do Leda. Faz 2-1, Leda, né? 3-1. Eu sou o nosso autorizado pelo controle. Foi, Salvador. A Palmeira é forte na final, batizado e travado, cabeceira 1-7. Capitão Serra, Eco Fox, atual estado. Autorizado pouso, pistão 7, vento 090 graus, em cima. Autorizado pouso 1-7, Serra, Eco Fox. Thank you. comunicação de saber se ela vai mais de uma, para a medida do voo zero, mais alto. 3896. Autorizado pouso, pista 10, vento 090, Brasil, Minas, destino 01. E onde ele for, André, isso 545, Romeo Delante, 6485. 7, autoriza pouso pistão 0, vento 090 graus, chão 149. Ele pousa, azul 427. Tem a posição da Alquimídia, vai para ingressar a decolagem. Voo 2062, decolado 42, em controle Salvador, 20, décima 8. 208 graus. Controle Salvador, voo 2062, na São Uno. Passando agora 510. Voo 2062, contato com a Dona Lúcio Lange, com a Dona Lúcio Lange, com a Dona Lúcio Lange. Ok, direto do Vendo São Uno, 360. Atente a esteira do Andrade Azul pousando na 10, autorizado a decolagem, pista no 7, vento 090 graus, com menos. Cruzou o campo, sair pela direção na 019. Thank you. autorizado a linha decolagem no 0.100 graus, 179. Brasil S2, autorizado, táxi, reporte no ponto de carga Romeu. Alfa Romeo 2 Papá, mantendo o ano 1100. Quando o Iosca uniforme informa o tráfego de posição de 12 horas, 12 dias, 232 anos de retorno, 10, que passa 5.710 para 2.010. Thank you. November, acho que está com mais tudo que está passando no Rio. Estima a intensidade do passeio por 319, né? Encontra-se disponível, 319. Confirmando, só estou o passeio? É, está disponível em passeio? Passemos. Obrigado. autorizado sinal ILS, é de 190 com estabilidade. Bono 094, por solicitação do controle, após decolagem, só mantém 2.000 pés na reta, em caso de falha, 10.000 instaladores e a superfície da saída, ok? Mantenha 2.000 pés na reta, caso em caso de falhas, a 10.000 instalador voa direto ao código. Como foi o 1-8 e o 9-5?